Paz do Senhor. O ser humano está sujeito a contrair vários tipos de enfermidades, mas não só físicas, emocionais e espirituais também e principalmente. Mas muitos vão aos médicos e não resolvem nada. Alguém já disse que médico é aquele que receita um remédio que ele pouco conhece, contra uma enfermidade que ele conhece menos ainda, para um enfermo, o ser humano, que ele não conhece nada. Se você tem alguma enfermidade emocional ou espiritual, consulte o médico dos médicos. Ele conhece o ser humano porque criou, ele sabe qual é o remédio e ele conhece muito bem a tua doença. E esse médico, ele já veio até você. O nome dele? Jesus. É só você ajoelhar agora onde está, fazer a consulta e sair curado. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.